Panorama Agrícola para 17 de fevereiro de 2016, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua crescente, 17 de fevereiro de 2016. Este é o Panorama Agrícola para você. Na mesa de áudio está o Eduardo Maier e o ditado é: antes da queda vem o coração soberbo, antes da glória existe humildade. Na dica desta quarta-feira, proteja a sua cisterna. Na entrevista do Panorama Agrícola, pesquisa com pastagem missioneira gigante. E no noticiário, o agricultor familiar tem financiamento para gerar energia eólica e solar. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira também este e outros programas no site do Governo do Estado e em epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Invista em cisternas e aproveite a água da chuva. Para você que já tem cisterna, faça a proteção no entorno, que deve ser isolado com cerca de tela, preferencialmente, ou cerca de arame farpado para dificultar a entrada de animais. Nas calhas, não deixe acumular folhas sobre a tela de proteção das calhas. Colocar telas nas calhas evita a entrada de resíduos grosseiros nas calhas. É hora das notícias. O sul do Brasil teve uma maior participação no valor bruto da produção agropecuária, o chamado VBP, no ano de 2015. De 498,5 bilhões de reais alcançados em 2015, os três estados da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, foram responsáveis por um faturamento de 145,6 bilhões de reais dentro dos estabelecimentos rurais, segundo números apurados pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No ranking por regiões do valor bruto de produção agropecuária, o primeiro lugar, então, para o sul do Brasil, seguido do centro-oeste, do sudeste, do nordeste e do norte do país. Pequenos produtores da agricultura familiar e assentados da reforma agrária já podem financiar equipamentos para a produção de energia eólica e solar pelo programa Mais Alimentos, linha de crédito do Pronaf. Ao adquirir os equipamentos de geração de energia por meio do programa, os agricultores familiares financiam material com condições de crédito e juros diferenciada do mercado. O investimento é quase todo no início, porque a vida útil das placas fotovoltaicas é de 25 anos com pouca manutenção. Com a aquisição de equipamentos para a produção de energia alternativa pelo programa Mais Alimentos do Pronaf, a ideia é que exista mais geração de energia no campo, o que irá repercutir no aumento de produtividade e agregar valor para os pequenos agricultores. Para ficar no exemplo do Rio Grande do Sul, os parques eólicos, energia gerada pelo vento, continuam produzindo arroz e criando gado, energia utilizada na produção de arroz e na criação de gado de leite e de corte. E agora, os investimentos iniciais estão propiciando renda extra para o pequeno produtor com o arrendamento das máquinas que produzem energia eólica. Confira a entrevista de hoje. A entrevista de hoje é com o pesquisador Murilo Dalla Costa, da Estação Experimental de Lages. Ele fala sobre missioneira gigante, a pesquisa que quer reproduzir a missioneira gigante por sementes e não por mudas. Acompanhe. Missioneira gigante é uma espécie forrageira que a Ipagre já vem trabalhando desde a década de 80. E ela é um híbrido natural, espontâneo, que foi observado em propriedades rurais do Alto Vale Itajaí. E por ela ser um híbrido, ela não produz sementes férteis. Ela produz uma quantidade muito grande de sementes, mas elas não germinam. E o sistema hoje de implantação dessa forrageira é tudo feito por mudas, que demanda muita mão de obra, muito tempo e muito esforço por parte dos agricultores. A partir desse problema, a gente teve a ideia de usar algumas ferramentas biotecnológicas para fazer com que essa espécie produzisse sementes férteis. Então, nós começamos a dar os primeiros passos de um trabalho a partir de laboratório para fazer com que essa espécie passe de ser híbrida para uma produtora de sementes. A grande vantagem é que no futuro a implantação de pastagens com essa espécie perene ela vai ser muito facilitada se ela for feita através de sementes. Como havia mencionado antes, a demanda de mão de obra, tempo, esforço físico para implantar uma área de pastagem é muito grande, ela fica restrita a pequenos produtores, então, ou a pequenas extensões de áreas. Se ela puder ser multiplicada por semente, plantada por semente, fica muito mais fácil e muito mais barato e grandes áreas, grandes extensões de áreas podem ser plantadas com ela. Nós tivemos algum sucesso já conseguimos produzir plantas que deram sementes férteis, foram muito poucas ainda. A partir dessa primeira geração de sementes, vamos ter que trabalhar e ver se com o tempo a gente tem mais ganhos, ou seja, que as plantas produzem cada vez mais sementes para depois tentar estudar a possibilidade de ter uma nova variedade de missioneira gigante. Desde a década de 80, a Ipagre vem estudando essa espécie, avaliando as qualidades produtivas dela, tanto qualidades de questões nutricionais e quanto a capacidade dela se estabelecer em condições de solo e clima diferente. É uma espécie que ela se adapta bem ao solo de Santa Catarina, ao clima, ela de certa maneira é resistente ao frio, então ela vai muito bem principalmente nas regiões do Alto Vale Itajaí e na região sul do estado e na região do oeste de catarinense. Nós vamos fazer uma série de avaliações. E uma delas é em relação às características de folha, de crescimento, da emissão da flor e da possibilidade de germinação dessas sementes. Uma das características típicas que já é bem descrita na literatura científica é que plantas que uma vez passam por esse processo para saírem de híbridas inférteis para plantas férteis, é que as folhas se tornam mais compridas e mais largas. Então isso é um bom indicativo de que essas plantas vão produzir sementes que germinem. Como ouvimos, a vantagem da missioneira gigante reproduzida por sementes está na facilidade da implantação da pastagem por sementes e não por mudas. É mais fácil e mais barato e possibilita a pastagem em grande quantidade diária. Pastagem importante para a alimentação do gado. No campo, a missioneira gigante faz parte do sistema silvipastoril, que integra pasto e árvores, ambiente bom para os animais. A pesquisa da Estação Experimental da Ipagre de Lages vai além e avalia a eficiência de produção de leite com missioneira gigante. Ouça na voz do pesquisador Thiago Celso Baldiceira. Então, na verdade, aqui nós vamos implantar toda essa área aqui, em torno de 4 hectares, com missioneira gigante e uma área em anexo aqui, que é só pleno sol, sem a influência da sombra, para realmente testar melhor essa eficiência dela na sombra. Um dos trabalhos a serem feitos é avaliar a produção de leite em cima de missioneira gigante, em ambiente sombreado e a pleno sol. Você ouviu a entrevista com Thiago Baldiceira, pesquisador de Lages, e no início ouvimos também outro pesquisador, Murilo Dalla Costa. Essas duas entrevistas foram coletadas por Gabriel Leite e por Eonir Malgarese. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.